Encostou, endureceu e a novinha ficou louca. Quando viu o tamanho, vem de boca. Tá o magrinho, o GW está curtindo a porra toda. Vem de boca. Olha só, mulher, ó. Preste atenção, fica ligada, não vou repetir, garota. Gostei muito de tu, gostei muito de tu. Vem de boca. Encostou, endureceu e a novinha ficou louca. Quando viu o tamanho, vem de boca. Tá o magrinho, o GW está curtindo a porra toda. Vem de boca. Olha só, mulher, ó. Preste atenção, fica ligada, não vou repetir, garota. Gostei muito de tu. Vem de boca.